Que é esses cara? Aí, Tom, seu cabelo tá uma bosta. Pau no cu do Scooby. Trouxe meu rap pra ser referência pra uma par de sonhador que foi seu próprio pai na ausência. O caos levou a circunstância, cantando pra gringo sem conferência. Com ferro será ferido sem cremência. Faz o café, me diz cadê, só fica fé de mil Davi. Nesse revés, voltei no tempo e revis todos meus passos até o tesouro perdido. Eu fui buscar em casa, mas ficou escondido. 9 tiros atirei na minha cabeça. Eu tô com pack MC, eu volto no 7º dia, ocultando meu ki pra ser dourado igual fiz. A minha certeza é que minha alma é fria e minha filha é uma deusa. Mas isso não me impede de ser filho de demônio. Luto por Atena, a dor me fez ser forte. Fiz do inferno meu outono. Faltando um minuto, meio dia, meu flow escanor da lama pro ouro, esmagando as plantas, escama de claque. Desculpa tia, não sou cantor, mas tô voando igual condor. Salve dos sabotagem, morreu e me fez ser uma das suas orcruz. Meia noite pouca, minha ideia tava pouca. Na era eu sou o traficante que vai tomar sua boca com rimas tipo Shakira, desenfreada das ilugas. Sabe que eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Eles só falam, falam e não fazem. Por isso que nunca vão sair do quase. Almejam o topo e nunca foram base. No game do rap não passam de fase. Se acham artistas tipo Bruce Lee, mas sua vivência eu nunca nem vi. Melhores histórias começam do fim. Golpistas estão mais para Bruce Lee. De óculos escuros são Kurt Cobain. Sonharam em um dia ser o Cobain. Pediram boom bap, quero trap. E até aqui eu mando muitos skrrr. Eu não me aguento, não entendo essas merdas. Vida cotidiana, rotineira, traz sequelas. Meu povo sofre, tamo brincando com fogo. Que sem a baga não dá, vai, mas já tô louco de novo. Minha mãe vendo novela, alienada, deprê. Minha tristeza me dá raiva, quero mandar se fuder. Um revoltado que se foca e mata porco com arte. Cuspindo balas abstratas, apresenta arma, meu mic. A sociedade é sádica, eu incorporo os araque dos Shinigamis. Nessa cena, no beat ouviram quem parte. Um deus da morte impetuoso, os capitães estão na sala. Minha missão foi um sucesso, por fogo na sua casa. Meu esquadrão é suicídio, seu classe A foi pra baixo. Nossa presença em time, ser gangue não é só style. Cotidiano vagabundo é meu estilo de vida. Criado pelo sistema, hoje você só critica. O mal da conduta é o que me deixou no ódio. De você não poder ser mais um filho pródigo. Do psicológico, sem querer ver pódio. Sátira sem abrir o cofre, sem ter o código. E nessa pegada da vida, trilha cheio de cilada e de armadilha. Dentro de casa, esposa, filha, esperando voltar da guerrilha. Te liga, mas dependendo da fita não dá. Não é? Volta pra casa altas horas da noite com o bolso cheio. É só um qualquer. E se ela pergunta, o que é? Já me conheceu assim, bora no gelo e o green. Se aproximou facim, te prometi não ter fim. Diga pra mim de uma vez, saiba por que vim. Me dedico a vocês, mas enfim. Enquanto tiver grana na lama, reze por mim. 1h15 da matina, eu pensando numa reza com a Mont Blanc apontada pra explodir sua testa. Se o sangue mancha a bandeira, minhas rimas a mil. São Paulo da garoa, terra enferma sem brilho. Sociedade desequilibrada, acreditam em partido, apoiam os vermes que matam. Sociedade, mente inflamada, inflação a rodo pelo carnaval foi maquiada. Dizem que a justiça é cega e você também sabe de cor o que não presta e reprova no Enem. Se acha foda por ter piroca e espanca mina no trem, lixo igual você. Eu já cortei mais de 100. Minha família é foda, é pura revolução. 380 na mão, encomendo seu caixão. 7 soldados da rua na mesma missão. Militar, não adianta sua intervenção. Insana agonia, infame cotidiano em sangue tá mundo. Seu contexto avesso do que tá disposto a preço. Mesmo tempo que ninguém contabiliza o recomeço. Feito a festa que festejo ter. Nessa presa eu passo flow sem crer. Só mano brabo nesse som repre. Vou ver o passo esquiro, tom, freedom verso piso. Te vejo que me chamaram pra fazer, pra que mecer, pra fumar fumê. Calamares, Valadares, conteúdo vem de berço. Em cada novo vídeo eu cresço, nem me lembro quanto esqueço. Sei que o pior tá por vir no meu melhor. Se o que se pode fazer não for melhor, então me faça esquecer que eu sou pior. Mesmo com tanta palavra, maldito controle fudido. Uma vida de rato em corrida, me apego de novo à vontade no sangue, no olho, da tinta, da bica é fita. E ninguém brinca, enxofre o sal, mercúrio, alquimia, vivo uma existência lúdica. esse som vai decolar. Eu tô no cockpit, deu vontade de colar, sangue my cockpit. Não que eu seja snob, tô expulsando os marreteiros. Humildade virou lobby, eu nunca fui bom marqueteiro. Niggas contentes sem pequenos, oh no. Não quer crescer, vai pro Neverland, bro. Palmas para ele, digam hey, digam ho. Novo personagem pro The Cleveland Show. Seu sonho é meu fracasso, sinto te deixar frustrado. Igual policiais, no fim de cada enquadro. Pô, meu produto no mercado, ha, contraria. As mães que me chamavam sem pedir má companhia. Tipo, ai que pai, cê viu que fake. Vou gozar lá em Dubai, vão me chamar de milkshake. Quem é esse cara? Tom Freedom. Você sabe quem é perto de mim, quem é Tom Freedom.